A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Sejam muito bem-vindos a mais uma Jukebox, a oportunidade de recordar 30 anos de música espetacular. Na emissão de hoje, mais 3 grandes canções. Primeiro, os anos 70, representados pelos Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. A segunda proposta chega-nos dos anos 80, mais precisamente em 1987, com It's a Sin, dos britânicos Pet Shop Boys. E fechamos a sequência com Uma Viagem aos anos 90 e um dos grandes hits do verão de 93. Ace of Base, All That She Wants. Lembra-se? Eu lembro-me. E por isso mesmo trouxe a esta emissão mais estes 3 sucessos inesquecíveis. Vamos a eles! Jukebox. Tanta e tão boa música para ouvir e recordar na nossa jukebox. Ela está cheinha de sucessos dos anos 70, 80 e 90. É só esperar pela hora certa e conferir tudo isto aqui na sua rádio. Na próxima emissão, já sabe, mais uma corrida e mais uma viagem aos anos passados para recordar as três grandes décadas da música. Fiquem bem. Jukebox.